peço o testemunho de Nabi Bindad, a lei de Allah, peço o testemunho de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, é o mensageiro de Allah. O assunto de hoje é sobre de que forma nós devemos nos avaliar, quais as medidas, quais os pesos, quais os valores que nós tomamos para a nossa avaliação. A balança e a avaliação nossa como muçulmanos é o próprio Islã. Allah Azza wa Jalla diz no Alcorão Sagrado a forma, a moldura que Allah nos moldou, a religião que molda os nossos passos. Nós estamos sob uma moldura, sob valores, sob balanças impostas por Allah Azza wa Jalla. Essa religião é que molda a nossa forma de ser, a nossa vida inteira. De que forma nós fazemos uma autoavaliação? Principalmente nessa época que os valores estão trocados. Os valores hoje não são os mesmos. Hoje se valoriza algo que não tem tanto valor. E as pessoas muitas vezes menosprezam algo de grande valor. Allah no Alcorão diz: ai daqueles que modificam os valores, os pesos. E se essas pessoas recebem essa advertência por modificar os pesos, imaginem aqueles que modificaram valores importantes e tornaram os valores, os bons valores, hoje tornaram eles insignificantes. É impossível que Allah tenha deixado as pessoas, a humanidade, sem um guia para ser seguido ou sem uma avaliação para que sejam feitas. Algumas pessoas fazem essa avaliação de acordo com o dinheiro ou desejo próprio ou se comparando a outras pessoas. Na realidade, a sua avaliação não deve ser você se comparar a outras pessoas. A sua avaliação deve ser você se colocar diante do Alcorão e da Sunna do Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam e saber se você está sendo bem avaliado de acordo com essas duas fontes únicas do Islã, que são o Alcorão e a Sunna. Se você se avaliar a outras pessoas, você pode achar que você está melhor do que aquele que está, por exemplo, usando entorpecentes ou drogas. Mas essa não é a avaliação que você tem que fazer. Ou uma mulher que usa o hijab acha que ela é muito melhor do que uma que não usa o hijab. Também não é essa a avaliação que devemos fazer. Ou então uma pessoa que faz uma salat fora dos horários, sem concentração, sem dar a ela a importância que tem que ser dada, e achar que ele é muito melhor do que aquele que não está fazendo a salé. Na realidade, não é essa a avaliação. Algumas pessoas acham e têm certeza, dentro do nível de pensamento delas, que eles estão numa situação excelente. Por quê? Porque se comparam a outras pessoas para ter a avaliação delas próprias. Um exemplo que nós demos: se você for ao mercado e ao comprar um quilo de algo, a pessoa pesar 900 gramas, aí você vai no outro, pesa 800 gramas, e na realidade teria que ser um quilo. Você não pode achar que aquele que pesou 900 gramas é excelente, porque o outro pesou 800. Na realidade, o que você tem que raciocinar é que o quilograma é 1000 gramas. E não é porque alguém pesou 900 e o outro 800, 900 gramas supera, não é assim. Então a forma que nós devemos nos avaliarmos é nós colocarmos as nossas condutas, obras, adorações em comparação com o Alcorão e a Sunna do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que essa é a balança que não se modifica. A balança do Islã, os valores do Islã. Você tem que se comparar a isso para saber qual que é a sua situação perante Allah Azza wa Jalla. Saiba que existem obrigações, e essas obrigações são perigosas se a pessoa desdenhar delas. São cinco as coisas mais importantes. Primeiro, a religião. Depois, a alma. Terceiro, o dinheiro. Em quarto, a honra. E em quinto, a mente. E a religião veio para proteger essas cinco coisas. Primeiro, proteger a própria religião. Depois, proteger a alma humana. Proteger o dinheiro lícito. Proteger a honra das pessoas. E proteger o pensamento nobre, certo? A mente das pessoas. Depois disso, dessas obrigações, existem aquelas coisas que são necessidades ou que auxiliam no dia a dia. Por exemplo, os meios de comunicação, a telefonia e assim por diante, são coisas necessárias, mas estão muito abaixo das obrigatórias. Em terceiro grau, vem as coisas supérfluas. Então nós não podemos antecipar o supérfluo ao necessário, nem ao obrigatório. O supérfluo vem bem depois das obrigações. E as obrigações, Allah subhanahu wa ta'ala diz no hadith: a coisa que faz, que mais faz o meu servo se aproximar de mim, é ele atender as obrigações. Se você quiser se aproximar de Allah azawajal, de primeiro ponto, faça as obrigações. Faça as obrigações religiosas para que você se aproxime de Allah azawajal. Em segundo grau, vem as voluntárias, que se você insistir nas voluntárias, você vai passar a ser amado por Allah azawajal. Mas não antecipe uma coisa a outra. Em primeiro lugar estão as obrigações religiosas. Não tem como dizer eu sou melhor que fulano se você não faz a salé. Não é essa a avaliação que devemos fazer. Ou a nossa comunidade é melhor do que a outra comunidade, porque aqui rezamos, vamos dizer assim, e nos outros lugares não rezam. Nós devemos olhar a nossa comunidade, como é que ela está de acordo com Allah e a Sunna do mensageiro, o Alcorão, a palavra de Allah e a Sunna do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E depois das obrigações em primeiro lugar, e depois das voluntárias em segundo lugar, vem as coisas supérfluas que são permitidas sem se exceder. Allah diz: e comam e bebam, mas não excedam. Vista, mas não se exceda. Coma, mas não pode exceder. Beba, mas não pode exceder. Por quê? Porque se você se exceder nisso, você está se aproximando do pecado. Você passa a ser uma presa fácil para cair nos pecados. Depois dessas coisas supérfluas, tem algumas coisas duvidosas. Deixe elas de lado. Veja bem, a organização na religião é assim: obrigações em primeiro lugar, as voluntárias em segundo lugar, na importância disso. Depois vem as coisas permitidas e supérfluas que não podemos nos exceder. Depois disso, vem algo que é nebuloso, algo que talvez seja halal ou halal, algo que deixa dúvida. Fique longe desse algo que deixa dúvida e vá para aquilo que não te deixa dúvida. E na parte de baixo, em último, existem os delitos e aquelas coisas proibidas. Portanto, as proibições, fique longe delas. É assim que você tem que se avaliar. Se você quer se avaliar, pense o quanto você está longe das proibições. Não pode dizer, quando chegar alguém que dizer isso não pode ser feito, você diz, mas todos fazem. Mas todos não é a regra, todos não é a balança, todos não é a avaliação correta. Só porque todos fazem, devemos fazer, não é esse o modo que devemos pensar. Se todos fazem ou não fazem, nós continuamos fazendo certo. Então não é uma resposta convincente, nem adequada, nem permitida, chegar e dizer, poxa, mas todos fazem. Porque quem avalia isso é o Alcorão, como dissemos em Assunto. Um dos grandes pensadores disseram: obediente, o bom e o mal podem ser obedientes. Talvez uma pessoa que não é tão boa faça salé, faça o jejum, pode ser obediente. Então as obrigações religiosas, a obediência de Allah, todas as pessoas podem fazer. Mas ficar longe dos pecados e das proibições, só os verdadeiros fazem. Então não se iluda se você faz a salada. Esteja satisfeito se você está fora das proibições. Porque fazer a salada que o bom e o mal pode fazer. Agora, cometer o pecado só o maldoso comete, o bondoso verdadeiro não comete. Então, a avaliação que devemos fazer, em primeiro lugar, nesse ponto, é o quanto nós estamos longe dos delitos e dos pecados. Ah, pecamos um pouquinho, mas estamos fazendo a salada. Não é bem avaliado por Allah e pelo seu mensageiro. Se você quiser fazer uma avaliação, de acordo com Allah e de acordo com o seu mensageiro, olhe para você e os pecados. Qual a distância você está dos pecados? O mensageiro sallallahu alaihi wasallam diz: se eu ordenar que façam algo, façam na medida do possível. Então, na ordem, façam na medida do possível. Mas se eu vos proibir de algo, se proíbam. Mas se tem uma proibição, ela tem que ser proibida. Então você faz dentro daquilo que o mensageiro ordenou, no limite do possível. Mas no caso dos pecados, se proíbam os pecados. Esse é o hadith do Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ele não disse: e quando eu proíbo algo, faça o possível. Não. Quando o mensageiro proibiu algo, está proibido. Não existe o possível e o possível aí. Todo ele é proibido. E quando ele ordenou que se faça algo, faça o possível para concretizar. Portanto, se Allah proibiu algo ao seu mensageiro, se algo você sabe muito bem que é haram, você tem que manter uma distância entre você e esse haram para você ser bem avaliado. Allah diz no Alcorão Sagrado: esses são os limites de Allah. Não ultrapassem os limites de Allah. Deixe uma distância entre você e o pecado. Passe longe do pecado. Não olhe para o pecado, nem pense nele, passe bem longe para se salvar. É dessa forma que nós devemos regrar a nossa vida. A salat e as obrigações não podem estar em segundo nem em terceiro plano. Se é uma avaliação que você está fazendo, a salat tem que estar no topo, porque dissemos que o mais importante é as obrigações, e entre as obrigações a salat é a mais importante quase de todas. Então não pode ser no tempo vago, não pode ser a hora que der, não pode ser fora do horário, tem que ser de acordo com o que o mensageiro e Allah subhanahu wa ta'ala nos ensinam. Depois desse topo que são as obrigações, vem as coisas permitidas, e depois disso vem os supérfluos. E assim que nós devemos pesar a nossa vida e avaliar a nossa conduta. Nunca, nem passe pela sua cabeça, se avaliar pelos outros. Ah, eu faço as minhas 5 salatas, o outro só faz 4. Deixe o outro, faça o melhor você. Se você se avaliar pelo outro, se uma comunidade se avaliar, se comparar a outra, fatalmente essa avaliação vai ser uma avaliação falsa, que não vai levar a lugar nenhum. Mas tenho certeza, e a notícia vem do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a religião é fácil de ser praticada, aproxime as pessoas. Porque essa religião é fácil, não devemos apertá-la no limite, não podemos praticá-la. É muito fácil fazer 5 orações. Qual a dificuldade de fazer 5 orações no seu devido tempo? Claro que é fácil. Essa religião é fácil e Allah não impôs nada que nós não pudéssemos fazer. Portanto, nós devemos fazer o quê? Se empenhar cada vez mais a estarmos numa avaliação melhor. Cada dia progredirmos mais, não ficarmos parados numa situação, porque outras pessoas são fracassadas, nós nos compararmos a elas. Nós devemos sempre lutar pelo nosso futuro. E o nosso futuro eterno é o que vem depois da morte. A avaliação que devemos passar, a avaliação do pós-morte, é nisso que você deve avaliar, se avaliar e saber se você está bem avaliado. Impressiona a situação de pessoas impressionante que lutam por essa vida para juntar dinheiro, morrem e deixam dinheiro para os filhos cometerem pecado com dinheiro, e eles vão prestar conta desse dinheiro. Impressionante pessoas que fazem tudo para agradar o próprio ego e o desejo, sabendo que isso não vai levar a nada. Impressiona muito mais a pessoa esquecer do futuro eterno e cuidar de uma vida passageira, e que Allah Azza wa Jal faça com que nós compreendamos a nossa religião, façamos uma boa avaliação baseada no Alcorão e na Sunna do Mensageiro.